Fark MC. Mais vivão do que nunca, tá ligado? É desse jeito, representando a PS. Saca só. Todos que falam, fale o que querem. Tô vivendo o meu melhor, busco a paz e sei que agora só vem com suor. Somos do gueto, e afirma eu represento o som de preto, mantendo todo o respeito pra quem achou que a minha trajetória chegou ao fim, se enganou. E graças a Deus hoje eu tô aqui, 18 anos, contrariando as estatísticas, mantendo esse velho estilo de vida como Tupac, Snoop Notorious B.I.G. na Piaveba, que minha missão vou prosseguir. Não é por dinheiro, sucesso é só consequência, é por amor que mantém a persistência. Pode falar, falador vai me julgar, criticar, é, falar até do meu estilo de andar. Tô aqui e pesadão pra caralho, tô no jogo, hein. Quem disse que eu preciso do seu apoio? Represento o movimento rap, break, o grafite. Ai, foda-se seu palpite. Pra quem achou que eu tava expulso do jogo, ha, tamo na cena de novo. É a junção, represento o rap, break, o DJ, o grafite. Ai, foda-se seu palpite. Pra quem achou que eu tava expulso do jogo, tiozão, tamo na cena de novo. Aprendi a valorizar o que realmente importa, que oportunidades não vão bater na sua porta. Tem que lutar, correr atrás, merecer, batalhar. É, e o principal não quer deixar de sonhar. Já parou pra pensar quem tá do seu lado de verdade, irmão? Cê picuinha na moral, sem maldade, sua família só quer estar com você. É, não é caô, tudo isso tem proceder. É rima por rimar, procuro passar informação sem ostentação, cada um com a sua opinião. É sim por amor, é rir apenas alto-falante, ladrão. E assim termina a canção. Represento o movimento rap, break, o grafite. Ai, foda-se seu palpite. Pra quem achou que eu tava expulso do jogo, ha, tamo na cena de novo. É a junção, represento o rap, break, o DJ, o grafite. Ai, foda-se seu palpite. Pra quem achou que eu tava expulso do jogo, tiozão, tamo na cena de novo.